já brilhou no meio do mar. É o diadema de Iemanjá. Sete estrelas formam na coroa de mão e sereia. São princesas varando nas ondas para nos curar. Vão lavando as vestes do povo, levam tudo pro fundo do mar. Vão lavando as vestes do povo, levam tudo. Vou lavando as vestes do povo.